Começa agora, Bocadinhas. Bocadinhas. Ah, estamos aqui de novo. Toda vez nós tá aqui, mano. É? Sempre, você. Mano, toda semana tem quarta-feira, tá ligado? Toda semana tem quarta-feira. Todas as semanas, acho que desde que inventaram esse negócio de semana, teve... Tem. Qual será que foi o dia que os caras falaram, mano, vamos tentar organizar direito? Sim. É, o tempo que a Terra dá uma volta no Sol e vamos, tipo, separar isso em vamos dias. Vamos botar com... nomes? Vamos separar isso em meses, em dias, em meses, semanas, dias, horas, minutos e segundos. E isso vai chamar tempo. É. E a semana vai ter 7 dias, cada uma delas. E a quarta-feira e tá cada, no meio. E cada ser humano com uma vida saudável, atingindo a sua expectativa de vida, vai ter ali ao seu dispor uma, cerca de 2.500 semanas para viver no nosso planeta. E todas essas semanas vão ter uma quarta-feira. E toda quarta-feira tem vai ter um episódio novo. Porra do Bocadinhas. Tudo bem, Marcelo? É, sim, tudo bem, mano. Tá eu bem? Adoro sempre estar tá online nas quarta-feiras, que eu me abro, tá ligado? Aqui é a sua sessão de terapia, você é, poderia dizer. É, isso. Eu faço terapia, mano. Bocadinhas é a minha terapia. Existem muitos tipos de terapia, né? Muitas coisas, muitas práticas de atividades que podem ser terapêuticas, inclusive até mais do que a terapia que a gente muito conhece como mais, terapia convencional, né? De você conversar com um terapeuta, não menosprezando, claro, a profissão de quem aí é você terapeuta, é louco, de quem mano. Faz terapia com a ajuda de um psicólogo. Imagina as pessoas que estão fazendo curso de, curso de terapia, tá ligado? Curso de terapia online. Eu faço terapia, mas não é terapia que eu faço, é a terapia que eu tô estudando. Vamos fazer um prédio só de filósofo e terapeuta, mano. Mano, 6 andares, 200 mesas por andar. 1.200 filósofos e terapêuticos. Nossa senhora. No episódio de hoje, a gente vai trazer um debate muito sério e polêmico. Israel ou Palestina? Tô brincando. Não é pra dar risada disso, mano. É um conflito muito complexo e de camadas muito profundas que vem desde antes de Jesus Cristo, essa parada. Mano, né? Jesus existia. Sabe o que é engraçado? A maioria das pessoas, elas não tem ideia da religião de Jesus Cristo. Jesus Judeu. Cristo era o quê? Judeu. Mano. Hitler não era cristão? É, mano. Como que isso faz sentido? Já viu o Papa benzendo Hitler? Teve um Papa, mano. Um Papa que ele falou assim, aí Hitler... Você tá abençoado por Jesus Cristo. Esse cara teve que se explicar lá em cima depois. Nossa senhora. Esse cara teve que se explicar lá no céu depois. Aí, mano, vai se explicar muito. E as coisas acontecem, né? E assim, eu não tenho poder de falar o que é certo ou errado. Não, quem somos nós? Quem somos? Eu não sei, mano, não sei o que dizer sobre isso tudo. É, eu sei que essa treta aí é muito antiga e muito complexa e que é uns bagulho que gira em torno de umas paradas aí que é melhor a gente... Não tocar no assunto, né? É, mas eu só desejo que a paz se instaure quanto antes. Exatamente, porque é isso que salva todo mundo. No final, só o amor salva. É. A grande realidade é essa, só o amor salva, mano. Isso é foda. E o amor move, o amor dá propósito. Então invista no amor, nunca na guerra. Jamais, mano, guerra só mata a gente. E esse foi mais um Bocadinhas, espero que você tenha gostado. Até semana que vem. Caralho, é muito bom fazer Bocadinhas, mano. Eu sempre me sinto muito à vontade, tá ligado? Não é a minha sessão de terapia, mas é. É muito pouco tempo pra poder resolver tudo. Vamos resolver os problemas agora? Todos os problemas, mano, que existem. Mano, eu falo assim... Eu não sou o problema, eu só tenho soluções. Uhum. Eu sou um cara focado em solução de problemas. Se tem um problema na minha frente, eu vou fazer de tudo pra não aumentar esse problema. Exato. Eu vou fazer de tudo pra caminhar na direção da solução dele. Eu não fico remoendo e mastigando coisa negativa, porque eu acho que isso só prolonga o problema. Quando vem alguma coisa de negativa pra cima de mim... Você tá ouvindo isso daí agora? Vem alguma coisa de negativa pra cima de mim, eu faço o que tá no meu alcance pra abstrair aquela parada e me direcionar pra alguma coisa boa ou pra alguma coisa que solucione isso. Mano. E se eu não posso solucionar aquilo, eu tiro aquilo da minha cabeça, porque eu não tenho, eu tenho só 2.500 semanas sendo otimista à minha disposição pra viver. Eu não posso gastar essas semanas com coisa ruim na cabeça. Jamais, mano. Eu também tenho entendo. Que ir isso pro é bagulho um bom. Muito foda. Eu tenho que viver coisas legais e boas. Sim. eu sempre prego isso na minha vida, sabe? Tipo, é pregar as melhores coisas e tentar viver do melhor jeito. E aí eu falo, com tudo isso, trago o questionamento do nosso tema de hoje. Pergunta. Levar uma vida saudável, quanto isso vale a pena? Cara, eu sou a pior pessoa que você pode perguntar isso. E eu sou a segunda pior pessoa. Mano. O Marcelo é um dos caras que mais maltrata o organismo dele, que meu eu corpo, já tive notícias. Eu não tenho dó dele. Não tem respeito algum. Nenhum respeito ao meu corpo. E isso daí acabou me trazendo várias. Patologias. Patologias. Tipo, doenças jamais... exploradas. Doenças adormecidas há séculos pela humanidade. Mas acontece, né? Acontece, mas acho que pro estilo de vida que você leva, você tem que ter uma vida bem tranquila, falando de saudável. Tipo, eu tenho uma pergunta. Você bebe água, Lucas? Nem 10% do que eu deveria. Mano, eu bebo uns 2 copos americanos por ano. Sim, eu bebo 200, 400 ml de água por dia. E eu tô vivão, tá ligado? Hoje em dia eu tô melhor do que antes, mas se você deixar de beber água, você fica muito mais sujeito a... suscetível, né? Isso. É aquela parada de não deixar corpos estranhos e ruins parados no seu corpo, né? A água, querendo ou não, uma das características dela é de limpar mesmo, né? É. Ela ajuda a circular tudo que tá dentro de você. Você não acha engraçado, mano, que a porra da água... Não é a porra d'água, né? Deus me perdoe. Mas é um dos melhores... É o melhor líquido que existe, mano. Ele não tem cor, ele não tem cheiro, ele não tem som. Tem som, pô. Só se ela cair, assim. Se você jogar em algum lugar, ela faz splash. Mas como que a gente precisa tanto disso pra tratar o nosso corpo bem, mano? Pois é. Sabe? É o item mais essencial de todos, né? As coisas vêm, a gente nem tem ideia, mano. De que elas vão acontecer, tá ligado? Tipo, eu acho que eu sou uma pessoa muito fodida, tá ligado? Excluindo um pouco desse assunto de que eu consigo reviver as piores doenças da humanidade, eu consigo. Sim. Mas se tratar bem, mano. Se cuidar, tá ligado? Bocadinha já teve episódios de doenças fodas, tá ligado? Mas eu sou uma pessoa meio doença foda. Porque eu nunca imagino que eu vou ter um problema... Aí eu tenho. E aí, mano, não é um problema muito foda. Mas tuberculose. Tuberculose é foda. Que você falou que você só tinha lido em... A última vez que você ouviu falar de tuberculose foi no livro de ciências. E aí depois, quando você ouviu falar de novo, era você que tava... Segunda vez que eu ouvi falar tuberculose, foi o médico falando pra você. É. Cara, eu vivo num dilema nesse negócio de vida saudável. E esse episódio aqui não é pra desestimular ninguém a ter uma vida saudável e regrada e... com uma rotina certinha, até porque eu queria ter um pouco mais disso na minha vida. É porque minha vida me dá uma oportunidade de fazer minha própria rotina e eu acabo sendo um pouco... Esculachando pra caralho. Pra caralho não, vai. Eu sou um cara que... Eu tenho alguma responsabilidade, assim, com a minha alimentação e tal. Óbvio que tá longe do que eu considero ideal, mas eu fico pensando, né? Tem todo aquele papo de, tipo assim, mano, adianta você se matar pra ser saudável e sacrificar uma parte do seu lazer e da sua vida em função disso e aí, sei lá, você sai e é atropelado. É! Isso daí eu prego muito na minha cabeça, por exemplo. Mas isso não pode ser uma regra também, né? Vai porque parar tipo, de você não fumar, tem que viver achando. Tem que parar de fumar, mano. Porque fumar faz mal. Você vai morrer de câncer. Aí eu paro de fumar. E aí eu vou atravessar a rua e passo um cruze. No pau. Onix. Um Onix. Pior. Um Onix. É, e eu. Em cima de mim. E eu morro. Mas eu parei de fumar antes. É, assim, mas não dá pra usar isso como regra, porque não dá pra você viver também pensando que você vai ser atropelado, que vai acontecer alguma coisa assim com você, né? Você tem que, né? Você não pode sair metendo louco assim, porque, ai, não se sabe o dia de amanhã. Você tem alguma ideia de como o dia de amanhã vai ser. Garantia a gente não tem de nada além da morte, jamais. Né? Jamais. Mas você consegue ter alguma além ideia... Além da morte, e você vai morrer. E você não consegue ser um... Você não deve ser um completo louco, desleixado e relaxado a respeito da sua saúde e tudo mais. Só que essa parada de organismo é muito louco, né? Porque nós temos aí muitos casos de pessoas que se cuidam muito e ficam muito doentes. E casos de pessoas que não se cuidam e são completamente desleixadas. E que é o famoso vaso ruim não quebra, tá ligado? É. O famoso, tipo assim, o Marcelo, por exemplo, que é um cara que vive um estilo de vida insano, tá ligado? Onde ele não dorme, ele não come, ele come às vezes. Mas ele passa às vezes... Eu durmo um pouco também. Às vezes ele passa muito tempo sem comer e sem dormir e bebendo e fumando. E tudo, tá tudo que bem, tudo que o corpo dele recebe por dias é tipo álcool e nicotina. E ele com certeza é um cara que fica muito menos doente do que minha prima, por exemplo. Que é uma pessoa que sempre teve um extra cuidado e acho que justamente por isso de ter cuida esse cuidado... Cuida muito e fica muito mais doente. Esse cuidado excessivo que expõe a pessoa a poucos tipos de adversidades de saúde, assim, né? Tipo... Aquela criança que, pô, deixava a chupeta cair, a mãe já pegava do chão e botava pra ferver. Pra pessoa não entrar em contato com qualquer tipo de bactéria, que às vezes pode ser um pouco complicado, né? Porque você acaba não criando nenhum tipo de resistência, né? Você vira uma pessoa muito... É isso que eu gosto muito de falar, frágil, mano, muito sensível Deus, ao mundo. Deus tem os seus preferidos, tá ligado? Que, tipo... daria pra ter tudo de ruim, mas às vezes não tem, tá ligado? Eu sempre fui um cara que, assim, né, não que eu não seja higiênico, mas eu nunca liguei muito pra essas coisas, sabe? De, comida cai no chão, eu falo, mano, o chão tá limpo, dá aqui, eu como, já era, sabe? É, mano. Porque tem bactéria, tipo tem, gente higiênica. Tem, mano, pode ter tétano, dá pra você... pegar tétano porque você pegou um pirulito... Gente, germofóbica é uma parada que eu não entendo. Tipo assim, a pessoa que é aquela totalmente neurótica com esse bagulho de germes, bactérias e criaturas microscópicas. Dá. E tipo, a pessoa não sai, não dá um dois passos sem lavar a mão, como se fosse... De alguma maneira eficiente você fugir de bactérias, como se fosse possível você escapar de bactérias. Uhum. Sendo que a gente tá o tempo todo em contato com incalculáveis quantidades de bactéria, seja no nosso celular, seja no, na nossa língua, que é a parte do corpo que mais isso tem. Isso que é boca, foda, né? Você vai no banheiro e você lava a mão, aí você sai do banheiro e pega no celular, que você pegou nele. Todo o tempo antes então, de né? lavar a mão, tá ligado? Eu sempre penso que... A gente pode ficar doente a qualquer momento, mano, mas a gente nunca espera esse momento. A gente, tipo, sei lá, a gente, né, eu tô parecendo o Smeagol, né? fala aí. A gente fica doente. Sim. Né? E sempre que você fica doente, é algo inesperado. Você nunca tá esperando ficar doente. É, sei lá, não sei que você, tipo, saiu dois dias na chuva... E... É, se eu pegar uma porra de um sereno, eu sereno fico é doente pra caralho. Filho. Eu tenho, mano, todas as doenças de pulmão, tipo bronquite, bronquiolite, asma, e rinite e sinusite. Eu tenho todas as doenças. Frederick Nietzsche. O tempo nos causa isso, tá ligado? Uhum. Tem gente que é muito mais resistente a isso. Eu acho que eu sou fodido. Já devo ter falado isso em algum lugar, mas quando eu tava... Quando aqui tava em obra, o apartamento aqui, eu vim aqui uma vez pra tirar um pouco do entulho que tava aqui. Tirei umas caixas de papelão, um monte de coisa. E fui levando tudo na mão, assim, pro elevador de serviço. Aí a hora que eu entrei no elevador de serviço, eu larguei tudo. E, mano, subiu uma poeira do caralho, assim, ó. Bruf, e eu não dei um espirro, mano. Caramba. Eu fiquei olhando aquela poeira, assim, ó, falando, nossa... Aqui é o teste pra ver se eu tenho alergia a essa parada. Eu tenho espirro... A qualquer momento. É muito aleatório. Tipo, sei lá, se eu tivesse no elevador e eu não espirrei nenhuma vez no dia. Mas eu tô com uma caixa. E essa porra dessa caixa, ela tem pó. Já não era. Pó do bom, tá ligado? Não é o pó branco. Mas. Isso. Nada a ver. Brisa é torta. Pó de caixa. Pó de caixa que a gente pega e recolhe qualquer coisa, mano. Eu consigo espirrar, mano. Eu acho que eu sou muito sensível. Se eu der, sei lá, a primavera é foda. Uhum. Pólen. Daí, a porra do pólen. Pólen do caralho. O pólen fode, Marcelo. Aquilo me de fode, ladinho. Mano. Aquilo, eu acho que aquilo me causou asma. Porque eu nunca tive asma até ter, e foi muito aleatório, mano. Foi tipo, na primavera? Provavelmente, sei lá. Eu corri numa rua que tinha árvores. E as tá vendo, mano? Por isso que tem que desmatar tudo essa porra aí, velho. Sim, mano. Árvore, o que de serve bom pra nada, mano. Fazem? Joga pros fitoplâncton e vambora, filho. Faz um estacionamentão na Amazônia. Nossa, lá a e... a gente tem que fazer um episódio de... a conspirações fodas, tá ligado? Eu queria, eu tava planejando fazer um vídeo que era uma propaganda pra comprar cachorro. Falar assim, mano, não adote, compre. Compre. Tá não os adote, melhores cachorros. Os não adote nem bonitos. Fudendo, mano. Você pode comprar o cachorro que você quiser, o mais bonito, com a cara que você quer. Não vai adotar esses vira-lata fudido, todo cheio de trauma, tá ligado? Que é, você caralho. Levanta a mão pra fazer carinha, ele sai correndo, sai, chove, ele destrói 5 portas da sua casa. Você vai comprar, não vai adotar nunca não, mais. Não, mano, cachorros grátis. Além de feios, eles são desobedientes, tá ligado? Automaticamente. Vou fazer um vídeo assim, mano. Cachorro grátis. Eu vou me tornar o maior inimigo da história do planeta. Eu tenho uma vontade de fazer uma série de vídeos assim, onde eu falo daquela linguagem que a gente usa, que é de falar o contrário do que deveria ser dito, tá ligado? Essa é a porra da ironia. A porra da ironia. Não adote, compre, sempre. Porra, gente, é tipo aquela Você não vai adotar Luísa Mel invertida. Então, mas Luísa Mel invertida, eu acho que é a própria Luísa Mel, mano, porque eu não quero... Eu ouvi dizer de uns bagulho dela aí que ela é zoada agora, que ela tá foda-se pros bichos, tá ligado? Então, eu nem consigo usar ela de exemplo mais pra usar algo de antagonista, o que seria a minha antagonista. E você porque... vai perder a piada, é, mano. Então, porque tipo, eu acho que ela não é mais essa pessoa. Ela nunca foi, se pá, não sei. Eu ouvi falar esses bagulho aí, né, que é meio fala zoado. Que ela não tá nem aí, mano. Que, tipo, ó, então, assim... eu vou fazer meu vídeo, vai ser isso, mano. Não adote cachorros com personalidade aleatória. Compre o de pedigree. Aquele que tem raça e é o melhor cachorro. Cachorro de marca. Cachorros fodas. Açúcar. Aqui no programa a gente tá substituindo o açúcar por um tapa na cara. Que é menos calórico, né? E não dá diabetes. Eu sou um cara que eu já tive momentos da minha vida onde eu era muito saudável, tá ligado? Em 2018 eu passei uma temporada da minha vida. 2018 é a melhor época. 2018 eu passei uma temporada ali que, tipo, eu falei, mano, eu não tô satisfeito com o meu lifestyle, tá ligado? Eu preciso mudar essa porra e eu vou no nutricionista. E tinha uma amiga minha que era nutricionista, eu fui lá, mano, fiz minha bioimpedância, fiz tudo certinho. Ela fez uma receita de pra milho mim. Agora. Mano, a receita que ela fez pra mim era ultra rígida, tá ligado? Tipo assim, não era a mais rígida do mundo, mas... Era tipo, e eu falei, mano, eu vou seguir essa porra, tá ligado? Eu tinha uma refeição livre por semana, onde eu podia comer o que eu quisesse. De resto, eu tinha que seguir aquilo que tava ali, com as opções que ela tinha me dado. E as opções giravam em torno de... O arroz era sempre integral. O suco também era no máximo suco integral, tipo, mas a preferência era tipo, mano, toma água. É, tipo, e aí arroz, carne de patinho moída ou filé de frango. Sem gordura. Tudo, tá ligado? E eu, mano, segui essa porra à risca por uns 8 meses, assim. Eu acordava, comia minha banana, ia pra academia, depois eu voltava, almoçava isso, jantava isso. Porra. E, mano, minha refeição livre era uma por semana, no máximo. E eu fiz isso por um tempo e eu até me sentia bem, cara. Tipo assim, quando eu me movimento... Mas é bom isso. Quando eu me movimento, eu me sinto bem. E, como eu falei, esse episódio não é pra... Claro que o Bocadinhas é um podcast de noia, de comédia, mano. Então você não deve levar as coisas que a gente fala aqui a sério. Só às vezes. De vez em quando, depende. É, mas... tipo, 99% você leva a sério. E aí você usa o seu critério e o seu bom senso pra saber quando você deve levar a sério e quando não. Porque nós também não vamos ficar falando tudo, né? Não. Você quer tudo mastigado também, porra? Teve que existir o Bocadinhas pra te explicar tudo. É, então, peraí, pô. Você já sabe viver em sociedade, né? Você tem sua desenvoltura. Aí você tá aqui porque você é sigma, pô. Você é macho alfa, tá ligado? Ou fêmea alfa. Né? Um beta em ascensão. Exato, um beta em evolução. E, cara, eu tinha uma motivação naquela época, que hoje eu claramente não tenho mais, mas na época eu tava bem focado assim, e eu tava tipo, tava pedalando bastante de bike, eu tava me movimentando, e eu sempre gosto de estar fazendo algum tipo de atividade física, tá ligado? Ano passado eu fiz, ano passado e esse ano, né, eu fiz show pra caralho, e querendo ou não, é uma atividade aeróbica do caralho. Isso daí deixa muito cansado. É um treino funcional absurdo, ainda mais o show que eu faço. Se você nunca cantou na tua vida, e você tiver que cantar... Cantar é uma parada que cansa, mano, muito. Cansa. Inclusive, eu... Dá pra desmaiar, mano. Eu comecei a cantar em 2019, né? Foi quando eu comecei a usar minha voz pra alguma coisa, assim, mais sério, vamos dizer. E eu fui no otorrinolaringologista esses dias. Caralho, quantas sílabas tem? Tem várias. E porque eu tô com... Eu tenho uma parada na minha garganta que eu sei que eu tenho ela há muito tempo. Eu já até me queixei disso quando eu tava gravando as retrospectivas. É que depois do tempo eu comecei a conseguir... aceitar isso e viver com essa parada, né? Mas eu tenho uma patologia que, cara, eu tô sempre com catarro na garganta. Nossa, e eu tenho uma rouquidão que vem muito fácil. E aí eu fui fazer aquela nasofaringoloscopia. Pô, você acabou de falar uma palavra que eu não sabia que existia. Então, é alguma coisa assim. É alguma coisa, não sei se é exatamente essa palavra, talvez não. E é aquele exame que ele põe uma câmera no meu nariz e vai até minha garganta. E aí ele foi ver e ele falou, mano, você é todo fudido. Ele não falou com essas palavras, claro, mas ele falou... Acho que deu a entender. Ele falou, mano, é impressionante você conseguir cantar em qualquer nível, porque você tem um desvio de septo do caralho, você tem muito refluxo, você tem as amígdalas do tamanho de bolinha de tênis, você tem adenoide fudida. Então, o certo seria eu tirar toda essa parada, fazer cirurgia pra corrigir o desvio de septo e ainda tratar desse meu refluxo. São todos elementos que me atrapalham pra caralho pra cantar. E eu ainda canto, mano. Isso é bom, mano? Então, tipo, ele falou, mano, eu não sei como você... Eu consigo imaginar que, tipo assim, na real, a maioria das pessoas, elas são fodidas, tá ligado? É, as pessoas... E eu acho legal que, mano, eu lembro, quando eu fui gravar o 2021 uma música, que eu falava pro Marcelinho assim, falava, mano, eu não consigo cantar, eu tô fanho, tá ligado? Eu tô rouco. E aí, depois, com o tempo, parece que... Isso não melhorou, inclusive acho que a parada do refluxo até piorou em mim. Tipo, eu tô cada dia com mais refluxo. E... Só que eu aprendi a cantar mesmo assim, tá ligado? Tipo, né? Não aprendi a cantar, mas aprendi a contornar essa situação, vamos dizer. Pra conseguir cantar em show e tal, nas paradas que eu gravo. E. Muito doido, mano. Eu queria muito resolver essa parada aí pra explorar meu verdadeiro potencial, né, no vocal, que é uma parada que eu não acho que eu faço bem e que eu queria muito dar uma atenção pra isso. Mas enfim, o que eu tava falando é da minha trajetória fitness, né, em 2018, que foi acho que o meu ano mais sólido, falando assim de treino e de tudo mais, né. Foco. Que eu, mano. Pra caralho. E, cara, chega um momento, pra mim, tipo, as pessoas sempre falam, e eu entendo que... Cabeça das pessoas muda de pessoa pra pessoa, né? Sim. E tem gente que já falou muito pra mim assim, mano, você tá começando na academia, você vai ver, você vai pegar gosto, você não vai conseguir mais viver sem. E meu amigo, se tem uma coisa que eu consigo é viver sem academia. É. Nossa, eu consigo viver legal. Eu tô numa brisa que eu tô batendo um recorde, tá ligado? De peso? É. Mas será que é porque você tá ficando gordo? Mano, eu acho que eu tô ficando um pouco adulto. Mas... o meu recorde que eu tô falando é que, tipo, mano, eu tô completando uns 10 meses ou 11 querendo fazer academia, tá ligado? E isso já dá mau resultado, né? Mano... Faz 11 meses que você tá com vontade de ir pra academia. Isso! É quase um ano. E eu fico meio pá, assim, de tipo, mano, se eu começar a fazer agora, eu vou acabar com o meu recorde. Eu vou parar. Você quer ser o recordista mundial de vontade de fazer academia sem fazer. Imagina, eu tenho, tipo, 76 anos e falo assim, mano, faz 76 anos que eu queria fazer academia, mas eu não faço. Mas enfim, vida saudável é bom, né? A gente pode cantar, a gente pode levantar peso, a gente pode fazer todas as coisas. Mas às vezes a gente não faz nada e se fode. Tipo, isso acontece comigo, tá ligado? E eu sou uma pessoa que vive muito tempo sentado. Por causa do seu trabalho. É, eu preciso ficar sentado pra trabalhar. E a minha bunda, ela sofre, mano. Ela sofre muito. E eu preciso levantar um pouquinho, sabe? Tipo, de vez em quando. Eu já tive, tipo assim, uns problemas de... Fica muito tempo sentado. Aí, sei lá... É dolorido, sabe? Eu já... Mano, já teve espinha na bunda, mano? Já tive um furúnculo próximo da bunda, mano. Foi uma das sensações mais tenebrosas. Não do cu, tá ligado? Mas é onde senta. Onde encosta aquele isquio. O isquio é aquele osso que dói quando você anda de bicicleta no banquinho, mano. É aquele osso da bunda. E aí... Sei lá, você fica muito tempo sentado e aí fica aquele osso e a cadeira. E aquilo fica dolorido, sabe? E eu já tive uns problemas de achar que, porra, é uma espinha, sei lá, né? As coisas sempre passam. Mas furúnculos é uma loucura, fodas. Né? Furúnculos que ele fazem... Ele não fica tipo muito assim, afim de ir embora, não. Não, mas isso daí faz você tomar... Uma anestesia que acaba com metade do seu corpo pra tirar uma espinha. Que porra é essa, mano? Tomou anestesia de parto pra tirar uma espinha. É, a porra da anestesia de parto pra fazer um corte no, na nádega, na, no glúteo. É, eu tomei essa anestesia quando eu fui operado o rim lá. E é muito louco, né? Coisas pequenas, é, às vezes. É muito louco. Você olha o dedão do teu pé e aí você fala assim, força. E o seu dedão não mexe. Não mexe. Não mexe. Ah, mano, até, mano, sei lá, até o... Mano, o pau vira uma sacola de carne que você pode mexer nela e você não tá sentindo nada. Sim, muito louco isso, a experiência de você tentar ir no banheiro fazer cocô e ver que seu cu não está funcionando. Não funciona. É um bom momento pra dar o cu, né? Tipo, você não vai sentir nada. É agora, agora vai ser menos traumático, muito menos traumático. Açúcar. Aqui no programa a gente tá substituindo o açúcar por um tapa na cara. Ai, é. Que é menos calórico, né? E não dá diabetes. Querendo ou não, você ser saudável é quase como se fosse um emprego, assim, sabe? Uhum. Você tem que ter uma disciplina muito cabulosa, assim, porque eu falo que a academia, ela é uma parada meio ingrata. Principalmente, por exemplo, é fato que é muito mais fácil você perder peso do que ganhar, né? Tipo assim, claro que eu tô falando na devida proporções, eu tô colocando do lado uma pessoa que tem dificuldade de perder peso, não, uma pessoa que tem dificuldade de perder peso e uma pessoa que tem dificuldade de ganhar peso. Essas duas pessoas indo pros seus objetivos, a que quer ganhar peso vai ter mais dificuldade, porque é mais difícil, tá ligado? É, o caminho pra você perder peso é mais simples, vamos dizer assim. Eu diria que é difícil você ganhar peso de um jeito saudável, tá ligado? Você ficar grande... E bonito. Sim, mas é muito mais difícil que perder peso de qualquer forma. É. E aí acaba sendo um pouco, como eu sou, acho que é ectomorfo, né? A definição para o que eu sou. É uma parada meio que você começa a fazer academia e aí você começa a ver algum resultado ali nos primeiros meses. E aí você vê que você bate num teto e que aí vai exponencialmente ficando mais difícil de você atingir outros resultados, outros objetivos maiores, tá ligado? E vai ficando cada vez mais difícil. E aí, tipo, são meses de trabalho muito árduo sem falhar. São meses de trabalho muito árduo sem falhar. E se você pega uma gripe de uma semana, você perde todo o progresso que você fez ao longo de todos esses meses. E aí você tem que remar depois. Tudo bem, tem o lance da memória muscular, que você não vai exatamente voltar do zero. Mas é quase como se você voltasse. É uma parada muito frustrante, assim. Porque você se põe pra pensar e você fala, mano, todo esse tempo que eu dediquei da minha vida, que eu poderia estar fazendo outras coisas, não necessariamente jogando minha saúde fora, puxar, né? Eu poderia, tipo... dedicar essas energias pra parte saudável da minha vida fazendo uma outra coisa. De repente, um outro tipo de esporte, né? Mas isso é muito uma visão que Jogar um badminton. É muito uma visão que eu tenho de academia, né? Que é uma parada meio ingrata, assim. Que ela não te recompensa o tanto quanto ela poderia, o tanto quanto ela deveria, dado o esforço que você põe e o tempo da sua vida que você dispõe pra dedicar a essa parada. Então... eu tive um outro momento em 2021 ali, que eu tava firme na academia, que acho que foi inclusive quando eu... Foi o meu mais forte, assim, foi em 2021. Foi o que eu... Não tava tão rígido, porque eu notei que, tipo... Eu acho que quando você faz uma dieta muito rígida, a chance de você ficar de saco cheio é mais alta, né? Mais maior. Aí eu falei, mano, eu vou comer bem, mas tipo, comer bem de um jeito sensato, tá ligado? Eu não preciso ficar comendo ração todos os dias aqui, porque isso nem faz sentido. É a mesma coisa do germofóbico. Marmitinha. É o mesmo povo do germofóbico. Eu acho que você tentar ser a pessoa mais saudável do planeta é meio irrelevante, porque não tem como, tá ligado? O que é saudável, né? Tipo... Não tem como. Então, eu acho que a grande conclusão que a gente vai chegar nesse episódio aqui é que o mais importante é ter bom senso... E, tipo, não jogar sua vida fora só pra ter uma vida, tá ligado? Saudável. Você não pode gastar, mano. Você não pode gastar o que você acha que, sei lá, pode. Você pode gastar. Tipo, eu falei que não pode gastar, mas você pode. Você pode fazer o que você quiser. Você pode comer tudo o que você quiser. Você pode fazer tudo o que você quiser. E se uma hora você decidir não fazer isso porque você acha que isso não é saudável, vai acontecer outra coisa. Outra coisa ruim. Que foda essa reflexão que você propôs, mano. Mano, foda-se. Tipo assim... Não consegui entender muito bem. Eu vou parar de fumar, tá ligado? Vou parar de fumar. Amanhã eu vou atravessar a rua e um carro vai passar em cima de mim. É, não, mas também não é assim, né? Eu não concordo muito com essa visão, apesar de achar que é um argumento de certa forma válido, eu acho que a gente não deve fazer a vida pensando no, tipo, ah, o amanhã não tá garantido, foda-se, carpe diem, 100%. Não existe amor, mano. Não, eu acho que existe ter, tem que ter uma manutenção das coisas, tá ligado? Tipo assim, você tem que ter um cuidado, um zelo, tipo, eu quero ser um cara longevo, tá ligado? Eu quero viver bastante, eu não tenho, eu sou um cara que tenho muito amor pela minha vida, assim, e pela minha integridade física, né? Eu tenho muita curiosidade de ver o que, que vai acontecer na vida, eu quero viver o máximo possível. Mano. Quero viver o máximo possível. Uhum. Só que... sei lá, eu acho tudo muito relativo, sabe, nesse mundo de organismos, assim, de cada um responder de um jeito, e, tipo, mano, e, na vida, a vida é como se fosse um jogo de RPG, por exemplo, quando você tá, por exemplo, ah, vou tomar uma Coca-Cola, mano, para de tomar Coca-Cola, porque faz mal, é tipo assim, claro que faz mal, mas olha o prazer que ela tá me dando, tá ligado, é uma troca, você está disponibilizando, imagina eu penso que a, muito nisso, imagina tipo, que a moeda de compra é, são minutos da sua vida, e você tá comprando aquele momento de prazer ali, às pra vezes ter... vai te fazer tão mal você ficar pensando muito se você deve ou não tomar uma Coca-Cola, aí você fica todo bugado, porque você queria muito tomar uma Coca-Cola, mas você não toma. E aí você perde fica esse... zoado da cabeça. E tipo, aí você perde esses momentos, esse tempo da sua vida que você teria perdido com a Coca-Cola, com depressão, porque você ficou triste por não... É, pegou depressão. Porque essas coisas estimulam a gente, tá ligado? Tipo assim, o McDonald's, por exemplo, que é uma parada que é incalculavelmente gostosa. Eu falo brincando que, cara, o McDonald's fosse um negócio que você come e você morre uma semana depois, eu acho que ainda assim mano, ia valer a pena, tá ligado? Mano, se eu tivesse um bunker com o McDonald's, eu ia ficar... Tipo assim, óbvio que não vale, óbvio que faz mal. Óbvio que faz mal o McDonald's. Né? Mas é porque é um negócio que, olha o que você tá comendo, mano, é um negócio completamente surreal de gostoso, tá ligado? Tipo, você tem que, as pessoas se acostumaram com a ideia de comer coisas hiper gostosas e tipo, é claro que você vai ter que pagar de alguma forma, né? Você vai ter que tirar de um lugar pra pagar isso aqui. Com certeza. Então você paga um pouco ali com a sua saúde, cara, e eu penso algumas paradas, e aí já é uma brisa meio conspiratória minha, mas eu falo, mano... Eu acho que o organismo se livra tanto de tanta coisa, assim, sabe? A gente tem um corpo tão foda que elimina tem tanta a porta coisa. Da bexiga, mano. Você pode beber todas, tudo e tudo. Ela vai filtrar tudo. Você vai dar um mijão, mano. E esse mijão, ele elimina todas as toxinas. É muito louco. O que a gente elimina de bosta não é brincadeira, mano, não, viu, mano? Bosta é foda. Sabe, tipo, aquilo é sólido. Aquilo é o que você comeu. E você conseguiu extrair tudo. E você ficou bem. As pessoas ficam bem, tá ligado? Você pode comer miojo. É, você pode comer... Bosta é foda. Não, você pode comer as piores... Não, as coisas que a gente come e fica vivo é um negócio inacreditável. O corpo humano é uma máquina indestrutível. Sim. Só que é muito louco essa dualidade do corpo humano ser tão resistente e ser tão frágil ao mesmo tempo, né? É. É uma parada muito de doida, assim, você pensar que... A gente é muito resistente a um monte de coisa, tipo, a gente come uns negócios, coisas que a gente nem sabe, tipo, de micro-organismos que entram dentro da gente e o nosso corpo dá um jeito de eliminar eles. Uhum. Só que tem outras coisas também que parecem tão simples e que o nosso corpo, tipo, doenças autoimunes, tá ligado? Não que sejam simples, mas é que... É o corpo que se mata, tá ligado? É o corpo se matando, tipo, o próprio câncer, que é o lance da célula zumbi, a célula que cresce desordenadamente, mas que são células mortas, é uma parada muito louca, assim, você fala, mano, como que o ser humano não consegue lidar... Como que o nosso corpo lida com tanta coisa e isso é um problema que... Se pá, o maior problema que a gente tem hoje em dia de saúde é o câncer, né? É a doença mais maldita mas que tem. Mas você entende que, tipo, a gente começa a falar de, tipo assim, problemas que fogem ao natural do ser humano? Porque, por exemplo, você pode pegar várias doenças, mas você se cura. Na maioria das vezes, sei lá, se for uma doença X, muito aleatória, você se cura. Mas existem doenças fodas que você não consegue... sozinho, né? Tipo, acabar com tudo. E aí você tem que ir no médico, e aí eles vão te dar um remédio, e aí você vai começar a tomar e ter uma rotina, mas enfim, você se curar é um negócio que ou você não faz nada, ou você tem que tomar remédios fodas, tá ligado? É sempre isso, mano. A porra do, de, sei lá, conclusões foda hoje, Marcelo. Puta que pariu. Ou você tem uma gripe. Tipo assim, mano, se eu tossi na minha vida, eu tosso. Aí eu tosso um dia, ou dois, ou três, ou quatro. Eu não vou ficar assim, tipo, ah, vou no médico. Mas se eu ficar mais, sei lá, de uma semana Aí eu fico meio pá. Eu falo, nossa, eu acho que eu tenho que ir no médico. É bom. Sim. Até porque isso daí é uma... É uma coisa que eu já vi até nos mural do SUS, lá, quando você fica sentado lá esperando o médico te atender. Tá escrito lá, tipo, 15 dias com tosse, vem no SUS. Se eu tiver 3 dias com tosse, eu não vou no SUS, tá ligado? Uhum. Mas a gente pode ir, se a gente quiser. Eu boto um pouco da pressão de que, tipo, eu poderia fazer algo... Só porque eu acho que, sei lá, eu me cuido, tá ligado? Me cuido melhor do que antes, né? Depois de todas as doenças que eu tive, eu sempre acho que eu posso ser melhor. Mas tudo continua acontecendo, sabe? Tipo, ainda mais agora, depois de pandemia, os caralho, e as pessoas tossem. E ninguém mais tá usando máscara. Tipo, eu acho uma ceninha, eu acho muito engraçado as pessoas usarem máscara, aí acabou, aí ninguém precisa mais usar máscara. Tipo, no final, daria pra todo mundo usar máscara o tempo todo. Deus me livre, mano. Deus me livre, que usa máscara o tempo todo. Mano. Tá louco? As doenças existem. E daí, mano? Mas e ninguém sabe. Mas e aí? Você tava usando, não usou máscara a vida inteira e não ficou doente. Por que você vai usar máscara? Então, virou um galera, chinês louco? Vamos não tomar vacina também. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Você acha que a gente devia estar usando máscara? Todo mundo. Mano, tem gente no mundo que usa máscara o tempo todo. E essas pessoas estão certas? Elas estão mais certas do que a gente que não usa. Não, mano, claro que não, velho. Não? Não, eu não concordo com isso nem fudendo. Mas você não acha engraçado que, por exemplo, sei lá, teve a porra do Covid, e aí, mano, Covid matou milhões de pessoas, mas, sei lá, em Taiwan, ou, sei lá, a porra da China, que ela é gigante, e as pessoas já usam máscara, sempre meio que o meio, tipo, o tempo todo, morreram muito? Tá, muito. Tipo, não, eu não tô adotando uma postura de que... anti-ciência de que a máscara não funciona, não é isso. Eu só tô falando que é completamente horrível a experiência de usar máscara. É horrível, não é um objeto que não faz diferença. Ainda mais porque eu tenho um negócio que chama óculos, que transforma essa experiência num negócio completamente aterrorizante. Tipo, eu não consigo enxergar nada porque eu fico bafando na minha cara e fica aquele calor do bafo da minha boca, na minha... Tudo borrado, é horrível, mano. Horrível, horrível usar máscara. Eu não quero nunca mais ter que usar essa porra na minha vida. Então é só por isso, assim, tipo... Não tô dizendo que ela atrapalha nesse sentido, óbvio, talvez ela até ajude. Só que tem algumas coisas na nossa vida que a gente tem que fazer... Tipo, é uma troca, você... Tem um risco um pouco maior de ficar doente se você tiver de máscara? Tem. Mas é a mesma parada de, tipo, mano, eu vou comer uma parada que eu gosto porque isso me dá prazer mais do que comer uma parada que possivelmente me deixaria mais longe de uma doença, mas que não vai me dar prazer. E a minha vida, ela faz sentido quando eu não tô usando máscara, mano. Porque eu acho um bagulho esquisito do caralho e peço desculpa se isso for xenofobia, mas o ser humano não foi feito pra andar de máscara, mano. A gente foi feito pra viver. Mas ele foi lá e inventou essa porra, mano. É, ué. E quando for necessário usar, eu uso. Mas não me parece necessário, eu não tô usando máscara há um tempão e não fiquei doente até agora. Mano. Então, ter usado máscara ou não até agora não faria diferença, né? Tô falando pós-pandemia, né? Na pandemia eu usei máscara, olha, como todos os outros cidadãos deveriam. Se a gente estivesse fazendo podcast no meio da pandemia, tá ligado? Não, mas aí eu não estaria falando isso, porque era uma outra circunstância completamente diferente. Da exposição descontrolada a um vírus que o nosso corpo não conhecia, que o mundo não conhecia e que a gente estava numa situação completamente excepcional, que a gente pode vir a viver de novo, algo parecido, eu espero muito que não, e bato na madeira, mas... Tuk-tuk. Cara, vai tomar no cu com máscara, mano. Não, o ser humano não devia usar máscara. Tipo, não devia ter que usar máscara, né? É o que eu quero dizer. Eu acho que, mano, o ser humano tinha que andar com a boca no cu dele, tá ligado? Tipo, o tempo todo. É, a gente faz isso, né? Tem aquele meme lá do... É um pouco daquela reflexão que eu propus sobre as pessoas germofóbicas. parece uma hipocrisia que dá pra fazer uma analogia com aquele lance de você tomando da garrafa do seu amigo que você conhece desde os 8 anos de idade. Aí você toma a maior distância da garrafa, assim, pra não encostar na sua boca. Uhum. Aí, no próximo frame, é você chupando o cu da pessoa que você conheceu duas horas atrás na noite. Você tá com a boca no cu dela, assim, ó. É, lambendo o cu, lambe cu. Engraçado, né? Ou então, tipo, é seu amigo. Aí você vai lá, aí você fala, posso encostar no gargalo. Mas se for uma pessoa desconhecida, você não encosta no gargalo. Mas, tipo, qual é a diferença? Tipo, mano, você sabe todas as doenças que seu amigo pode ter pra você poder encostar no gargalo? É, então tem isso. Mas, você, mas é um risco que a gente assume. Tipo, eu quando eu tô no rolê assim, por exemplo, eu divido o copo. E é uma parada que é tipo isso de usar máscara. Você tá assumindo. Toda ação que você faz na vida, Marcelo, você joga um dado. Você joga um dado e ele tem uma chance de cair em algum número, tá ligado? É 1/6. Não é necessariamente 1/6. Mas existe uma probabilidade de acontecer algo. Ou vai ou não vai. Existe a probabilidade de acontecer algo com toda ação que você faz. Uhum. E alguns riscos na nossa vida a gente tem que correr, mano. Essa é a minha opinião. Tipo, e aí vai do bom senso, né? E de um senso comum de saber quais riscos correr ou não. Mas, tipo, a vida é sobre saber balancear as coisas. Tipo, se você quer comer alguma coisa que às vezes é mais gostosa, mas que vai te agredir a sua saúde de alguma forma, saiba, tipo, faz tempo que eu não como hambúrguer, vou comer hoje, não tem problema. Daqui a pouco eu cago essa porra aí, já era mesmo, não vai mudar nada na minha vida. E, né, eu preciso do meu nutriente aqui, às vezes é melhor se nutrir. Melhor é o kibe, mano, porque o kibe ele entra e sai do mesmo jeito, tá ligado? E a casca do milho também. Nossa. Casca do quebrei milho. Raciocínio, né, mano? Falando de bosta. Não, pode falar de bosta. Eu acho sempre pertinente trazer a bosta pro debate. A conclusão desse tema é que eu não gosto de pessoas muito radicais e burocráticas, tá ligado? Tipo assim, mano, não eu sou 100% carne. Focado na minha dieta, eu não saio dela. Não, eu falei eu não gosto de pessoas, mas não é que eu vai, não gosto, caralho, das pessoas. Aí agora, mas é que eu, quem come só arroz aí, mano, já é o dia. Eu não consigo me identificar muito com essa filosofia de vida, sabe? De, tipo, uma pessoa extremamente radical que vive naquela linha, que não sai do roteiro de jeito nenhum. Porque eu sou um cara muito do improviso, de sair do roteiro, de, mano, vamos aí, vamos, sabe, vamos fazer, vamos ver, vamos experimentar, vamos ver qual que é, vamos dar o cu, vamos ver, mano, vamos ver, tá ligado? Não sabe, mano. Não sabe. Você não sabe o que vai acontecer. E apesar de você ter que fazer uma manutenção do hoje pra você se lembrar dele amanhã, você também tem que viver as paradas, cara. Você tem que, mano, você tá aqui, mano. Tem que experimentar, você, né? Tá aqui, então vai, mano, tá ligado? Faz história, mano. Faz os outros rir, faz palhaçada mesmo. Quebra a rotina, mano. Quebra a expectativa dos outros. Quebra, fica, mano, pelado no meio do shopping, caga no chão, tô tipo, zoando. Tipo, se você não for, tipo assim, se você não fizer algo que possa, tipo, ter esse impacto, né, que, tipo, quebra tudo, uma hora, algo externo, de longe, de que não é você não fez nada, mas as coisas acontecem, e aquilo tudo inflige na sua vida, e aí você pode até ter pensado que, tipo, mano, já imaginou se tal coisa fosse desse jeito? Mas aí, de repente, as coisas começam a acontecer desse jeito, e você só pensa assim, nossa, eu nem tinha ideia de que isso daí poderia acontecer. E, mano, enfim, eu não sei onde eu quero chegar com o que eu tô falando. Procura um psiquiatra, você não tá legal. Pode crer, mano. Mas, tipo, a gente tem que tentar as coisas, tá ligado? Você tem vontade de fazer alguma coisa? Ou, de repente, você não tem vontade nenhuma e as coisas acontecem com você mesmo ou você não querendo, né? Tipo, eu sempre acho que nada que aconteceu de ruim comigo foi algo que eu quis. Mas as coisas ruins só aconteceram, né? Eu falo muito de um aspecto de saúde, os caralhos, sabe? Tipo assim, né? Eu faço a minha parte, mano. Eu tomo água. dois copos por semana. Dois copos americanos, né? Tipo, 200ml. Mas, doença, sabe? Problemas. Eu não gosto de botar um pouco tipo assim, eu não gosto de botar culpa no copo de água que eu não tomei. Eu vou falar assim, ah, mano, nada a ver. Mas de repente eu tenho um pouco a ver com isso. E, sei lá, né, rotina. As pessoas, elas têm rotina e elas... É, tipo, eu não sou satisfeito com o meu modelo de vida atual. Eu queria mudar ele um pouco, mas não jogar ele completamente pro lado de lá, na radicalidade, tipo, de, mano, dieta 100% foco, só come arroz integral e só vai pra academia e vai e volta. Porque, mano, querendo ou não, academia é um negócio que toma um tempo da sua vida, uhum. né? E toma um tempo tanto quanto você tá, tanto enquanto você tá lá, quanto quando você tá fora de lá, porque você fica pensando em como ajustar o seu dia pra ter um horário disponível pra ir pra academia, e você tem um pré, né, que você tem que se preparar ali, né, comer alguma coisa, então você já tem que tá também com essa refeição, e não que isso não seja bom, é legal você ter uma atividade diária que você faz todo dia no mesmo horário pra ter algum tipo de rotina. É melhor. Né, só que é foda, mano, porque, nossa, eu lembro que quando eu, pouco antes de parar de fazer academia, mano, que é uma parada que, tipo, hoje eu até tenho vontade, mas, os nossa, carinho. Quando eu penso, nossa, quando eu penso em voltar pra aquele lugar, eu fico, ai, mano, eu não quero, tipo, nossa. É uma parada que eu lembro das últimas vezes, ficar bombado, mano. Não, mas nem sobre alimentação, tô falando sobre o ato da musculação em si, que eu lembro de estar na academia assim, mano, e, mano, fazia 15 minutos que eu tinha chegado lá e parecia que eu tava lá umas 3 horas e meia, tá ligado, falando, mano, nossa, eu só quero ir embora, mano, e tipo, 15 minutos. Caralho, eu queria ter alguém aqui comigo pra não me deixar ir embora, porque eu tô quase pegando minhas coisas só indo embora depois de 20 minutos de academia, porque eu não aguento mais esse lugar, é a coisa mais chata do mundo, tá ligado, esse negócio de ficar se repetindo o movimento, assim, um negócio, e a recompensa vai ficando cada vez menor, e você vai ficando frustrado, e você vai ficando, nossa, o que eu tô fazendo, tipo, a vida nem era tão diferente assim, não, em termos de saudabilidade, quando eu tava... Vou, mano, na real eu vou. Vai pra academia? É, 2024 você vai ver o melhor Marcelo que existe, mano. Best shape Marcelo. Yes, dude. Você vai ver o meu bração. Vou ficar bora, com mano. Braço, mano. Entendeu? 48 centímetros de braço. Mano, você vai me ver pesando o que eu peso, mas eu vou estar muito mais legal. Porque não todo dia, né? Eu acho que ir todo dia na academia é paia. É, cara, eu queria ter a disposição. Eu queria, se eu pudesse colocar uma coisa na minha cabeça, eu ia... Se eu pudesse fazer um pedido pros padrinhos mágicos, eu ia falar, mano, me dê vontade de ir pra academia todos os dias e que eu não sinta vontade de sair de lá até eu acabar meu treino. Tipo, que eu vá feliz e falar, nossa, isso é muito legal, eu tô amando isso aqui, eu tenho que ir todo dia, eu não vejo a hora de ir amanhã de novo, tá ligado? Porque eu adoro, mano. Essa musculação é muito, nossa, foda, é muito legal, é, nossa, é inacreditável. Mas de bom. Por que, né, mano? Por que ficar fortão e bonito e legal? É por causa disso, né? Você vai ficar fortão e bonito. Ah, cara, pra você se sentir bem consigo mesmo, né? Tipo, autoestima é muita eu coisa. Eu gosto da ideia de ficar saudável, tá ligado? E eu acho que eu poderia ter um estilo. Além da questão da saúde, tem uma parada muito da estética também. E, cara, que quando você tá com a autoestima alta, você tá se sentindo bem consigo mesmo. E isso, consequentemente, vai refletir na sua saúde psicológica, tá ligado? Você tá bem consigo mesmo, tá seguro de si, tá um pouco menos neurótico com essas questões que podem parecer superficiais, né? Mas, pô, autoestima é um negócio importante pra cacete, mano. Então, é legal. E a saúde mental e física pode ser tratada na academia, né? Por isso que eu queria ter vontade de fazer, mas eu não tenho nenhuma vontade e vai tomar no cu. Você tem vontade de não fazer, tá ligado? Não, eu tenho vontade de ter vontade de fazer. Caralho, isso daí deu um nó duplo, tá ligado? Double knot. Isso daí eu me prezo um pouco. Eu sei de um pouco das coisas que eu poderia fazer pra poder ter uma vida melhor e mais saudável. Eu acho que eu como muita carne, mano. Mano, eu acho que eu não tenho dó do meu corpo. Eu acho que eu como muita carne. Tipo assim, eu acho que nenhum ser humano precisa comer tanta carne assim. Só que eu tenho uma parada com a carne que é como se fosse uma dependência química mesmo, se pá, né, porque eu... Mas soja, porra? Não, caralho, eu tô falando só de não comer tanta carne, em todas as refeições tem que ter carne, tá ligado? E eu acho que essa dependência, eu sinto ela às vezes, tipo, em momentos onde eu tava tentando diminuir o consumo de carne, ou até em momentos da minha vida que eu fui vegetariano, que isso aconteceu... Eu sentia um estresse, assim. Isso é fanfax, assim. Mano. Isso é Lucas fanfax. É, eu, tipo, eu fiquei Lucas sob estresse, mano. Lembro que a falta da carne num prato, assim, eu falava, mano, esse prato não tá completo, porque não tem um bife, não tem um frango, não tem, tá ligado? E, tipo, não que eu acho que eu deva virar vegetariano, até porque aí já é um outro, e principalmente vegano, cara, eu acho que pra você ser vegano, é, vegano também é uma parada que é um emprego, mano, tá ligado? Vegano é foda. É foda. Não pode nem, sei lá, várias coisas, né? Não pode muita coisa. Pintar a unha, assim... É, tipo, tem toda essa parada aqui, tipo assim, ou você é vegano... De frango. Ou você é 100% vegano, ou você é 0% vegano. Não tem como, tipo, ah, sou um pouco... Eu, tipo, eu sou vegano no que eu como, mas eu não sou... Porque vegano é um lifestyle, tá ligado? Uhum. Vegano é, tipo, é um trabalho mesmo, assim, tipo, de você ir atrás de cada produto que você tá utilizando pra ver se ele não tem qualquer procedência de origem animal. Isso e é isso louco. É muito... Caralho, tipo... É um trabalho que você tem que dedicar muito da sua vida a isso. O vegetarianismo, acho que ele até poderia contribuir pra mim, assim, em termos de saúde, né? Porque eu entendo que pessoas que são vegetarianas tendem a viver um pouco mais, né? Porque, enfim, a carne, apesar de ter propriedades que são muito importantes pra gente, tomando da vitamina B12, ela faz mal. Faz mal. Né? Sim. Não tem um aspecto da carne que faz mal. Mas é foda, né, mano? É tão bom bifinho. Mano, eu não sei. Coisas mal passadas mesmo. Eu quero muito mudar meus hábitos, mas eu também não me vejo fazendo isso, tá ligado? Eu não me vejo falando, tá, mano, agora eu vou ser isso aqui e vai ser isso, e esse vai ser o novo Lucas. Não, eu acho que eu tô um pouco distante disso aí, né? Comer uma lata de milho agora. Infelizmente. Vou abrir ela e comer. Não, isso aí eu até comer, eu faria, mas mano, o problema é as outras coisas que eu como. Mas acho que o lance de ser saudável vale a pena ou não, a resposta é... Não! Claro que vale a pena, né? Mas tipo, é uma indagação que tem esse tom de zoação, porque né, a gente também quer fazer as coisas que a gente gosta às vezes, sim, nem que não seja essencialmente uma coisa 100% saudável. Tá liberado. E tá liberado, e não tem problema você fazer seus... Você pode fazer isso quando você quiser, mano. É, mas é só ter um bom senso aí, saber equilibrar as paradas, né, mano? E ter uma vida feliz, onde você se sinta... Você se sinta, tipo, fazendo as coisas por prazer, sabe? Acho que é isso. Acho que a gente tem que focar em bom tempo de vida, mano. A gente tem um tempo muito limitado pra viver. Então, você foca suas energias pra que esse tempo seja o melhor possível em todos os momentos, sim, mano. E é isso. Eu sou o Lucas. E me are Marcelo. And we are Bocadinhos. Fucking little mountains. Yes. Quer dar algum recado? Cara, toma vacina, tá ligado? Não fica pegando copo de gente estranha. Deixa o seu copo sozinho. Tome seus cuidados, apesar de eu não entender a germofobia, é importante também ter higiene, tá? Porque a sujeira prolifera doenças muito mais do que qualquer outra doenças coisa. Doenças fodas, não são doenças simples. Quando a gente fala de peste bubônica, a gente tá falando de uma doença que foi proliferada através da higiene defasada do ser humano. Uhum. Que jogava bosta na rua, que entrava em contato com xixi de rato nos baldes e toda aquela coisa. Então... É isso, tem higiene básica, mas também não seja muito neurótico. Isso. Saiba fazer o balanço. Balança, bebê. Perfeito. Que a gente veio pra esse mundo pra sambar. Sim. E mostra que você tem um samba no pé. A gente se vê quarta-feira que vem. É nóis. Muito obrigado por ouvir a nossa doce voz. Que delícia. Em mais uma quarta-feira. Você ouviu Bocadinhas. Bocadinhas. De volta na próxima semana.